É verdade, considero que 2017 é merecedor de uma retrospectiva, visto que foi um ano muito atribulado no país e no mundo. Começando com Portugal, começámos logo com a morte de um dos políticos de renome da nossa República, Mário Soares, que faleceu a 7 de janeiro, logo no início do ano. Foram seguidos debates em Parlamento acerca da eutanásia, que é um tema que ainda está no prato do dia, que foi discutido recentemente aqui no Clube de Rádio. Fomos no dia 13 de maio congratulados com duas grandes notícias. O Salvador Sobral, o vencedor do Festival da Eurovisão, que será para o ano celebrado cá em Portugal, em Lisboa. E nesse mesmo dia o Papa Francisco veio ao nosso país canonizar os pastorinhos, o que realmente deu bastante renome a Portugal. Entretanto, o país passou por um verão muito seco, ou seja, atravessámos uma seca muito severa, o que também foi uma das condicionantes para os grandes incêndios que se fizeram sentir este verão, em junho e em outubro, que provocaram 116 mortos e 500 mil hectares ardidos de mata em Portugal. Seguidos a estas tragédias, durante o ano 7 mortos em acidentes de aeronaves e tivemos também a saúde pública desafiada por surtos da legionela, sarampo e hepatite, que também foi uma grande tragédia Portugal ter sofrido de surtos destas doenças. O Porto foi derrotado na corrida para ser a sede da Agência do Medicamento e como não saiu muito satisfeito, o Infarmed foi transferido de Lisboa para a cidade invicta. Tivemos também grandes problemas com os bancos, sendo que o Novo Banco e o BPI ganharam novos donos. A Caixa Geral de Depósitos foi recapitalizada, mas os lesados do BES ainda estão à espera do dinheiro, que sabe-se lá nas mãos de quem estarão neste momento. Foi também um ano de autárquicas, com resultados estrondosos a nível da abstenção, que foi uma abstenção que já não se via há muitos anos em Portugal, ainda pior do que a de 4 anos atrás, e também que deu um resultado muito estrondoso também para o Partido Social Democrata, que sofreu também com a saída do líder, do Dr. Passos Coelho, da liderança do partido, e serão agora dia 13 de janeiro as diretas para saber, entre o Dr. Santana Lopes e o Dr. Rui Rio, quem será o próximo líder do Partido Social Democrata. Para o PS, estas autárquicas foram ótimas notícias, porque ganharam grande parte do território nacional, tanto em autarquias como em juntas de freguesia e, obviamente, nas mais importantes câmaras municipais. Para o Bloco de Esquerda e os restantes países ficou praticamente na mesma, o Bloco de Esquerda com zero, a CDU a ganhar um bocadinho mais de terreno. Outra boa notícia foi o centeno no Eurogrupo, que deu renome para Portugal e talvez agora teremos uma Europa diferente. Uma Europa que visa mais que comunga mais dos ideais modernos e que deixe de ser tão conservadora. Tivemos também a boa notícia da grande vaga de turistas em Portugal este ano, sendo que Portugal foi considerado um dos melhores países atrativos para as férias e para turistas. Acabámos o ano com duas péssimas notícias. A primeira foi a questão da Raríssimas, que ainda está a disputar realmente muito debate, porque é outro que não se sabe para onde foi tanto dinheiro e em que é que foi emprego, não é? Acabamos o ano mesmo com o financiamento dos partidos, que ainda começou a ser um debate no início deste ano. Os partidos uniram-se para angariarem dinheiro e não pagarem o IVA, provavelmente pelos financiamentos dados, mas foi uma notícia vetada pelo Presidente da República logo no início deste ano. Já na política internacional, podemos começar com a Venezuela, que sabemos que sofreu grandes problemas devido ao Maduro, que o Parlamento da Venezuela declarou que ele deveria abandonar o cargo. Entretanto, no dia 30 de março, o Supremo Tribunal da Venezuela, que era controlado pelo presidente Nicolás Maduro, assumiu os poderes do Parlamento dominado pela oposição, com o pretexto da desobediência. Isto desencadeou muitas guerras e muitos mortos e feridos, porque sabemos que isto é um país em que há sempre muitos conflitos sociais, e que o Maduro impunha uma grande ditadura sobre os povos. E no dia 3 de maio assinou um decreto que convoca eleições, que convocou eleições para uma Assembleia Constituinte. E pronto, depois, quando foram estas eleições, o Maduro, pelo uso da força, e encerrou algumas urnas onde incitava rebeliões, ganhou mais uma vez as eleições. Mas o país continua com grande instabilidade. Infelizmente. Já estamos quase toda a América do Sul neste momento. O Brasil também não está a passar por melhores momentos. E já que estamos na América, falamos nos Estados Unidos, não é? Mais a norte. Um bocadinho mais a norte, com a tomada de posse de Trump, no dia 20 de janeiro. Sim, ele tinha ganho as eleições no dia 8 de novembro de 2016, e no dia 20, infelizmente, tomou a posse. Assim que assumiu a presidência, logo no dia 27, Donald Trump assinou um decreto para restringir a entrada nos Estados Unidos da América de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. Despertaram logo a xenofobia e, de certa forma, o racismo contra este tipo de religiões diferentes. No dia seguinte começa logo um movimento de protestos que se estende a todo o território, nos aeroportos e nas ruas, mas também nos tribunais. Começa também a guerra com o Estado, com a Coreia do Norte, que vamos falar um bocado mais à frente. Em abril, os Estados Unidos lançam também a mãe de todas as bombas no Afeganistão. E em junho, isto muito infelizmente, abandonam o Acordo de Paris. É o único país no mundo que não está no Acordo de Paris atualmente. Sendo um dos mais poluidores. Provavelmente o mais. Outra notícia triste agora para a Europa foi que, a partir do dia 8 de fevereiro, o Parlamento do Reino Unido autoriza o início do Brexit. Ou seja, a Europa ficou muito mais fragilizada relativamente a isto, que resultou em, após 52% dos eleitores decidirem a saída da União Europeia no referendo do ano anterior. Foi uma lei aprovada que deu o direito à Primeira-Ministra Theresa May de dar início ao processo em 31 de março. Ainda na Inglaterra, em maio, ocorreu o atentado terrorista em Manchester, no concerto da Ariana Grande, que provocou 22 mortes. Agora sim, a Coreia do Norte, que no dia 12 de fevereiro lança um míssil balístico capaz de transportar uma bomba atómica. Kim Jong-un desafia assim as resoluções da ONU. O Donald Trump avisa a Coreia que está realmente a disputar uma grande guerra entre estes dois países, e portanto o ano foi basicamente assim, com ameaças de bomba e mesmo bombas lançadas, protótipos de bombas testados, o que realmente nos avizinha provavelmente grandes conflitos entre estes dois países, que poderão eventualmente albergar a Europa e o resto do mundo. Portanto, esperemos que 2018 não seja marcado por este tipo de acontecimentos. Para terminar, falamos da Catalunha, que já falámos aqui também bastantes vezes no programa, uma guerra de independência que gerou bastantes confusões entre Madrid e o governo da Catalunha. Pronto, exatamente, continua no impasse. E vamos ver agora em 2018. Veremos. A Áustria teve agora eleições também. No dia 18 de dezembro tomou posse um governo de extrema-direita composto por ex-nazis, que também esperemos que não seja um problema para a Europa, mas tenho a certeza que vai ser, porque não é todos os dias, quer dizer, agora é, já é para o nosso cada dia sabermos que a extrema-direita está a inundar a Europa e o mundo. Para terminar, acontecimentos também assim a nível eleitoral, sabemos que o Macron ganhou na França e mais uma vez a Merkel na Alemanha. Basicamente acho que foi isto do ano 2017, muito resumido, porque como digo, foi um ano de realmente muitos acontecimentos, grande parte deles um bocado tristes. Pois, não deixa de ser interessante, isso é a história mais recente, e aguardemos depois para ver como se desenrolam muitos destes acontecimentos em 2018. Muito obrigada, excelente retrospectiva, Bárbara. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma análise muito preocupante de Daniel Pereira. Mais pobres e mais vítimas de desemprego. Em resumo, é este o retrato do relatório Pessoas com Deficiência em Portugal. Indicadores de Direitos Humanos 2017 do Observatório de Deficiência e Direitos Humanos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

despacito. Continuamos agora com a rubrica Por onde andam os nossos alunos crescidos. Hoje a nossa entrevistada é Maria Beatriz Brito. Frequentou a nossa escola, tendo concluído o ensino secundário, creio que em 2011. Foi minha aluna no 11º ano e devo dizer que foi uma aluna brilhante, se calhar das mais brilhantes, que passaram pela saudosa Escola Secundária de Liberdade Hospital, hoje integrada no agrupamento. Para mim é um enorme prazer rever a Beatriz, é daquelas alunas que não se esquece nunca ao longo da vida e, portanto, é um prazer enorme sempre revê-la. Aliás, é a segunda vez que ela vem ao Clube de Rádio, por alguma razão é. Veio quando frequentava, creio eu, o 3º ano de Direito. Neste momento ela vai-nos fazer o ponto da situação, o que é que tem feito desde 2011 até agora. Muito obrigada, professora Célia, obrigada a todos. É um prazer, é todo meu, até porque fiz parte aqui da Rádio Boa Nova e a parte essencial da minha formação, se calhar, foi mesmo feita na escola secundária, com todos os estímulos que a escola secundária me proporcionou e com todas as oportunidades. E se calhar começo precisamente por aí. É que eu lembro-me de estar na minha formação do básico e do secundário e de não me aperceber sequer da importância que tinha essa fase da minha formação para o futuro. Se calhar a escola pública oferece muito mais capacidades para as pessoas improvisarem para terem uma vida profissional de sucesso do que propriamente outros colégios, os colégios privados do litoral e coisas do género. E, portanto, o primeiro conselho que eu se calhar deixo é precisamente para as pessoas que aqui estão, aqui à minha frente, tão novos a fazer um programa de rádio, para aproveitarem as oportunidades que a escola secundária certamente lhes estará a dar. E, dito isto, saí da escola secundária e frequentei o curso de Direito durante 4 anos na Universidade Nova de Lisboa. Foi uma opção? Hesitaste entre ir para a Católica? Exatamente. Porque, atenção, a Maria Beatriz Brito teve um desempenho académico, teve e tem, notável. Ela saiu da nossa escola com uma média de quase 20 valores. Portanto, ela podia ter ido para qualquer curso, em qualquer faculdade. Inclusivamente, podia ter ido para a Católica, como sabem, é muito reputada também no ensino de Direito, onde ela até teria uma bolsa e não pagaria propinas. Lembro-me dela me confessar isso. Mas ela optou pelo ensino público e foi para a Universidade Nova, que tem, como sabem, também uma excelente reputação na área de Direito. E ela aqui agora estará para testemunhar se valeu a pena ir para a Universidade Nova de Lisboa. Aliás, é precisamente essa opção revela também que eu sou uma grande defensora do ensino público e que tenho sempre muito gosto em ver que as pessoas que vêm do ensino público estão muito bem preparadas face e comparativamente àquilo que é a formação de quem vem dos privados. Agora, dito isto, eu de facto iniciei a minha formação na Nova de Direito, em Lisboa, fiz os 4 anos de formação, depois estive ali, depois da licenciatura, num período de alguma indecisão, porque pensei fazer a minha formação de mestrado no estrangeiro, mais concretamente em Oxford. Tive o processo de candidatura iniciado, concluído, entrei e depois não fui. E não fui porque recebi uma proposta de trabalho e decidi que precisava de alguma autonomia naquela fase da minha vida financeira e tudo mais, para não estar também tão dependente economicamente dos meus pais, e resolvi começar a trabalhar no escritório de advogados do José Miguel Judis, onde estou desde setembro do ano passado. Complemento esta minha atividade com a investigação que faço na Nova Direito, na área do Direito Penal, e, portanto, a minha vida é assim entre um escritório grande, que já não nos oferece só por si uma vida muito calma do ponto de vista horário, e a vida na faculdade. Onde estás a concluir a tese de mestrado. Aliás, eu estou aqui em Oliveira do Hospital, em retiro espiritual, em preparação da defesa já da dissertação de mestrado. Que é exatamente na área do direito penal. Vai ser sobre o princípio da legalidade e os novos meios de obtenção de prova. Se calhar vamos recuar aqui um bocadinho ao tempo da tua licenciatura, porque assim, o que tu significaste para a escola secundária, eu sei o testemunhar muito bem, porque te acompanhei muitas vezes em várias atividades, desde o Parlamento dos Jovens ao Euroescola, a um concurso no âmbito das comemorações do Centenário da República, onde fomos a Lisboa receber da Ministra da Educação, nunca me hei de esquecer, uma menção honrosa a nível nacional. Portanto, foste notável, de facto, no desempenho que tiveste aqui na nossa escola. E eu lembro sempre aos alunos que, como tu dizes, não é importante só... As aulas são importantes, as matérias que estudamos são importantes, mas também esta vivência nas atividades extracurriculares são muito importantes e tu és, de facto, o testemunho de que foste sempre ótima em todos. E te empenhaste sempre, e não havia desafio que te lançássemos que tu não aceitasses logo de imediato, e sabíamos que estava a ganho à partida. Mas tu na faculdade continuaste nesta senda, porque tu falaste-me de várias atividades em que participaste, inclusivamente foste ao estrangeiro a representar a Universidade Nova de Lisboa. Fala-nos um pouco disso. Bom, quando aquilo começou por dizer, na escola secundária, de facto, sempre nos foi proporcionado participar nas mais variadas coisas. Aliás, devo também dizer que foi iniciativa sua muitas das atividades em que eu participei. Falemos no Parlamento dos Jovens, falemos no Parlamento no Euroescolas, falemos no concurso da República e, portanto, o mérito é de facto de quem faz a participação e a concretiza, mas também é de quem permite às pessoas que possam participar nesse tipo de iniciativas. E aí agradeço-lhe e tem um papel absolutamente essencial naquilo que depois foi a minha formação na faculdade. E essa formação foi a continuidade daquilo que já tinha sido feito no secundário. No secundário foi-me proporcionado ir à Bélgica, lembro perfeitamente, foi um momento determinante na minha vida, estar no Parlamento Europeu a falar para uma audiência de pessoas, de 300 pessoas, no sítio onde as pessoas a sério e que têm uma função ali séria falam, e isso para mim foi uma coisa life changing, uma coisa que me alterou aquilo, os meus objetivos e a minha percepção da realidade. E depois, o que eu procurei fazer durante a licenciatura foi reproduzir um pouco e projetar aquilo que tinha sido a minha experiência no secundário. E por causa disso, participei em várias competições de direito, que nós costumamos chamar de moot courts, que são, no fundo, simulações de julgamento, em que as pessoas assumem partes numa disputa judicial, e geralmente é na área do direito internacional, e por causa dessa competição participei a nível nacional em 3 competições, uma de direito constitucional, outra de direito internacional e depois nas internacionais, que foi uma em Washington, portanto nos Estados Unidos, e outra na Grécia, que acabámos por vencer esta última, a equipa de portugueses. Nós vínhamos numa situação de clara desvantagem, estávamos frente a frente com as melhores universidades do mundo, com recursos absolutamente extraordinários, incomparáveis face àquilo que nós tínhamos, e conseguimos vencer a competição. É uma coisa um bocadinho à espírito tuga, essa força, essa coisa toda. E, curiosamente, aquilo que resulta da minha experiência na faculdade acaba por ser uma continuação daquilo que foi a minha experiência no ensino secundário. Essa iniciativa, aquilo que nos é permitido fazer fora daquilo que é o ensino regular e normal, para mim é absolutamente essencial para tudo. E acho que esse espírito continua, porque a tua mãe ainda há pouco tempo me disse que tu estavas a alguros aí por aí a Europa. Sim, eu estive. Estive agora em setembro em Roma a fazer um curso de Direito Espacial, que é uma coisa que é uma coisa muito pouco comum. Fui estudar satélites. Que é o futuro. Fui estudar satélites, fui estudar o regime jurídico dos satélites, fui estudar a exploração de Marte e os problemas jurídicos que ela coloca, e fui aproveitar para também contribuir um bocadinho para a minha tese, que é sobre o GPS em processo penal, e portanto foi assim uma experiência extraordinária. Foi de facto, agora que falei, já nem me recordava disso, foi uma experiência muito importante. E sobretudo porque nos permite também estar em contacto com pessoas de países muito diferentes e, portanto, vai absorvendo a riqueza cultural das pessoas e vai abrindo horizontes e vai abrindo a cabeça, e isso é uma coisa essencial. Entretanto, eu já tenho um livro que tu publicaste na área do direito, portanto, teve a ver com, recorda-nos, teve a ver com o processo penal, que é a minha área, que é uma pequena separata de um estudo que eu fiz sobre o processo sumário, que é uma coisa muito técnica e aborrecida que ninguém quer saber e que na verdade já está desatualizado porque o legislador alterou o regime, como aliás eu achei que devia ter sido feito, e portanto aquilo já é papel de embrulho. De qualquer maneira, está feito. Fica feito. Fica para a história. Fica para a história do direito português. Pelo menos. E agora, Beatriz, vais defender a tua tese de mestrado brevemente e depois... Vou defender a tese para a semana e depois não faço ideia. Quer dizer... Vais continuar com certeza no escritório de advogados que citaste? Sim. É uma vertente que estás a gostar? É do ponto de vista da qualidade de vida, não é recomendável para quem não queira... Muito estressante. É muito estressante e para quem quiser ter vida pessoal não é nada recomendável. Espero que eles não ouçam isto. Mas de facto é um estilo de vida e um ritmo de vida completamente diferente. A partir de certa altura, suponho que as pessoas comecem a habituar a isso, mas eu temo que a médio e longo prazo isso crie necessariamente algumas consequências até a nível físico e de saúde e mental e tudo mais. Porque de facto é um regime de trabalho em que a flexibilidade joga a desfavor do trabalhador. porque a partir do momento em que as pessoas podem trabalhar de casa, levam o trabalho para casa necessariamente, a todas as horas, fim de semana, não fim de semana. E portanto, apesar de tudo isso, estou a adorar o que estou a fazer. Não sei se daqui a 10 anos me vejo a fazer advocacia, se calhar não. Se calhar vejo-me a dar aulas, se calhar vejo-me como juíza, não tenho a certeza ainda. Magistratura. Essa era uma ideia que tu tinhas desde o secundário? Era uma ideia que eu tinha e continuo a ter. Existem algumas desvantagens na carreira de magistratura, alguma estagnação financeira ali a meio da carreira, que é uma desvantagem. Depois o facto de as pessoas andarem de comarca em comarca e, portanto, isso implica alguma deslocalização constante, que também não acho que seja uma grande vantagem. E, portanto, ainda estou a ponderar. De qualquer maneira, o que eu pretendo fazer é continuar a aprender e perceber onde é que eu me ensino melhor e o que é que faz mais sentido para a minha vida fazer. Muito bem, daqui a 5 anos ou antes vamos combinar aqui um novo encontro. Esperemos que ainda haja clube de rádio quando estes meninos já forem também doutores. Depois, se eu estiver cá, eu volto certamente. Pois esperemos que sim, com alguma saúde. Beatriz, o que sempre me impressionou em ti foi de facto a tua determinação, a tua capacidade de trabalho, porque tens uma enorme capacidade de trabalho, e é assim que se vai longe. Eu costumo dizer que nem sempre são os mais inteligentes que vão mais longe, são os mais trabalhadores, mas no teu caso tu juntas, aliás eu digo aos meus alunos que quase em 30 anos de serviço atribuí 3 vintes, um deles foi a ti, obviamente, e porque era, de facto, nos testes não se conseguia retirar, não se encontrava nada errado, não se conseguia retirar um pontinho como às vezes nós professores tentamos, porque ela foi sempre brilhante em todas as áreas, porque ela concilia algo que a maior parte dos alunos não concilia, que é um grande talento, muita inteligência e uma enorme capacidade de trabalho e determinação que vocês aqui viram, que em tão poucos anos, porque ela só tem 24 anos e parece que já estamos a falar de uma vida muito longa, muito cheia, com muitas atividades, com multifacetada, e é isso que de facto me continua a impressionar em ti. Acho que é um ótimo exemplo, és natural de Oliveira do Hospital, frequentaste a nossa escola, fazes parte do nosso meio, estás em Lisboa a dar cartas, foste a concursos internacionais e venceste, e mostraste que o mundo é de todos nós, se quisermos lutar por isso. Portanto, és um ótimo testemunho. Eu quase fico emocionada estar a falar da Beatriz, acho que ficarei sempre assim o resto da vida. Foi um gosto enorme, até um dia destes. E para mim, antes de fechar, se calhar dizer que a professora Célia teve um papel essencial na minha carreira e tem hoje também um papel importante na minha vida pessoal e, portanto, aproveitem a professora Célia e trabalhem. Muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada. Rádio Boa Nova. Tivemos hoje também uma grata visita de um ex-membro do Clube de Rádio, Pedro Oliveira, que esteve aqui connosco durante muitos anos. Presentemente ele é caloiro em Coimbra e o que ele nos vai fazer é a retrospectiva deste primeiro semestre. Primeiro eu creio que ele foi caloiro na Covilhã, na primeira fase, no acesso ao ensino superior, e depois mudou-se para Coimbra. Fala-nos então deste semestre, como é que correu? Geralmente correu bem. Boa tarde, senhores ouvintes. E sim, este é... Quantas saudades, não é, Pedro? Deste microfone. Um bocado. Olha, Pedro, tu entraste primeiro em que curso? Entrei em Biotecnologia, na Covilhã. Muito bem. E depois preferiste ir para Ciências Bioanalíticas aqui em Coimbra. E estás a gostar do curso? Sim. Está dentro da área que tu pretendias? Sim, eu queria uma parte relacionada com Biologia, Análises Clínicas e essa parte assim de lá à volta disso. E sim, escolhi isto. Principais diferenças que tu estás a notar entre o ensino superior e o ensino secundário que frequentaste até o ano passado? A complexidade das aulas, a distância cá dos professores também... A quantidade de alunos cá numa sala, o meu curso é relativamente pequeno, mas mesmo assim continuam a haver muitos alunos. Mais ou menos quantos? Somos 40 e poucos, 50, não que vão todos às aulas, não é? Mas sim, na lista estamos lá 50 à volta disso. Foi difícil a adaptação? Um bocado, é muito mais para estudar do que aquilo que era no secundário. Eu nunca fui um rapaz de estudar muito no secundário, mas agora sim tenho que estudar mesmo a sério, passar horas ali. Notaste que há um salto muito evidente entre o que te exigem no secundário e o que te estão a exigir na faculdade? Sim, de certeza que é muito diferente aquilo que era preciso saber, vá, de estudar num secundário comparado aqui para a universidade. É muito mais técnico, muito mais matéria, vá, necessária a saber para fazer as frequências e os exames. Tu agora estás em período precisamente de frequências ou de exames, é? Sim, de exames. Durante o mês de janeiro. Achas que está a correr bem? Já fizeste com certeza algumas frequências? Já. Sim. Olha, e da velha academia de Coimbra, qual é a imagem com que estás? Já vivenciaste alguma festa académica, nomeadamente a latada, apesar de já me disseste que estiveste um bocado adoentado, mas que imagem é que tu tens assim da parte académica, da parte mais que tem que ver com praxes? Eu não acho assim tão má como é relatada a praxe, essa parte toda de Coimbra. Não é... Tens entrado, ou nem por isso? Tenho, entrei sempre quando podia, quando tinha tempo, entrava na praxe e tudo. Não é nada demais. São brincadeiras, jogos que fazem connosco, conhecemos mesmo a sério uns aos outros e estou a gostar assim. Sim, não notas assim exageros? Não, estiveste na latada também, ou não? Estive. Não te pareceu que houvessem, não existissem aqueles exageros que por vezes têm sido relatados na comunicação social? Não, nada disso. Vestimos os nossos fatos, aqueles fatos da latada, eu andei lá de colãs e tudo. Pronto, é aquelas coisas para ter piada. E também assim, eu também fui estudante em Coimbra e tive sempre essa noção. Quem queria participava e sim, participava como queria e não era obrigatório. E não se cometiam de facto aqueles excessos que por vezes se vê até noutras academias. Também achas que é assim que continua a acontecer? Sim, eu acho que sim. Acho que não se notam assim abusos se há. São feitos escondidos e quem os sofre normalmente relata. E no geral são preocupados connosco, se está a passar alguma coisa de mal, se está tudo bem, se temos algum problema, alguma dor, se podemos fazer todas as coisas, se não. E no fundo são preocupados connosco. Muito bem. E como é que foi saíres aqui de uma pequena cidade, do aconchego da casa dos pais, para estares a viver sozinho em Coimbra, apesar de não ser muito longe? É difícil essa saída de casa? Não, eu acho que não gostou assim tanto. E vens cá todos os fins de semana? Quando? Agora tenho mais ficado para estudar às vezes, mas costumo vir sim aos fins de semana. Portanto, não notaste assim, não foi muito difícil, não? Não. Esta transição? Não. Muito bem. Gostámos muito de te ter por cá, de te ver, obrigado, de saber que estás bem. Estás um rapaz cada vez mais bonito e elegante. Oh. E, portanto, quando lá para o final do ano letivo, vamos aqui fazer o ponto da situação, como é que decorreu o ano. Pronto, cá estás. Desejo-te um bom ano letivo. Obrigado. Com tudo bom. Igualmente. Bom ano. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Ficamos agora com uma notícia de âmbito internacional do fim de semana passado, não é assim, Catarina? Exatamente. Hollywood grita contra o assédio sexual na noite dos Globos de Ouro. Após os meses de enorme controvérsia e estupefação que abalaram Hollywood, o mundo do espetáculo exorcizou no domingo os seus demónios nos Globos de Ouro, gritando contra o assédio sexual contra as mulheres. Com duros e sentidos discursos, como os de Oprah Winfrey ou Nicole Kidman, mas também com piadas cáusticas como as do apresentador Seth Meyers. A 75ª edição dos Globos de Ouro, os prémios de cinema e televisão atribuídos pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, ficará para a história não tanto pelos vencedores, mas pela condenação pública do assédio e abuso sexual de que são alvo as mulheres. A passadeira vermelha fez antever o que se esperava, com um desfile de numerosos artistas vestidos e trajes negros a servir de prólogo à crítica contra o machismo e abusos alimentada pelos movimentos Me Too, Eu Também e Time's Up, Acabou-se o Tempo, que continuaria durante toda a gala dos Globos de Ouro, os primeiros grandes prémios de Hollywood desde que estalou o escândalo. Oprah Winfrey, que recebeu o prémio Cecil B. DeMille, foi uma das que mais diretamente se pronunciou contra os homens poderosos, que durante demasiado tempo dominaram o mundo, para afirmar de seguida, numa mensagem de esperança, que o seu tempo chegou ao fim. Eu entrevistei e retratei pessoas que testemunharam algumas das coisas mais horríveis que a vida podia atirar contra ti. Mas a única qualidade que todas parecem ter em comum é a capacidade de manterem a esperança numa manhã mais clara, mesmo durante as nossas noites mais sombrias. Por isso, quero que todas as meninas saibam neste momento que um novo dia está no horizonte. E prosseguiu. Quando esse novo dia finalmente amanhecer, vai ser por causa de inúmeras mulheres magníficas, muitas das quais estão aqui nesta sala esta noite, e por causa de alguns homens fenomenais que lutam duramente para ter a certeza de que vão tornar-se nos líderes que nos vão levar a um tempo em que ninguém mais tenha que dizer Me Too, Eu Também, outra vez. Realçou Winfrey diante de um auditório emocionado que se colocou de pé para ovacionar. Por seu lado, Nicole Kidman, que foi distinguida como melhor atriz da minissérie Big Little Lies, recordou no palco que a sua personagem de uma mulher maltratada representa os abusos que agora figuram no centro das conversas em Hollywood. Creio e espero que possamos suscitar uma mudança através das histórias que contamos e da maneira como as contamos. Mantenhamos vivo o debate, assinalou. Que esta seja uma questão em aberto na sociedade americana, em Hollywood, mas no mundo inteiro, porque entre nós esta questão do assédio também existe. Hoje não temos tempo para debater, mas ficará para uma próxima oportunidade. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Sousa Sobral, no ano passado, ganhou a Eurovisão em Kiev, na Rússia, com a música Amar pelos Dois. Este ano, a Eurovisão vai se realizar em Portugal. Olá, eu sou Sousa Sobral e estou na Rádio Boa Nova. Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. Centenas de cães vivem em condições de negligência em abrigos de associações de animais. Fernanda Cristina Silva, voluntária em ações de defesa de cães e gatos, viu-se obrigada a anunciar às autoridades duas associações perto de Santo Tirso, com abrigos alegadamente cadentes, cheios de lixo no meio do mato, com cães acorrentados e a dormir em cima das próprias fezes. Tive de arranjar um jipe de tal forma que o local é de difícil acesso, para ir lá levar 200 kg de ração. Os cães, 100 num lado e mais de 200 no outro, estão dispersos, presos por correntes ou amontoados em galinheiros, com 8 metros quadrados. Não tinham comida e a pouca água disponível estava já cheia de verdete. Estive lá horas e ninguém apareceu. E os animais não são divulgados para a adoção. Vão viver ali para sempre, doentes, com muito medo de pessoas, problemas de pele, cheios de fome, no meio das suas fezes. Agora estamos no inverno, a chuva, o frio e os cães ali, ao relento. Um dos recintos em causa pertence ao Abrigo de Paredes, Associação de Proteção de Animais. O outro é o Cantinho das Quatro Patas. Estas são apenas duas situações que a revista Visão relatou a semana passada no seu artigo de capa dedicado aos maus-tratos de animais em Portugal. Pois, é uma situação inadmissível, porque aqui os maus-tratos estão a ser praticados por associações que supostamente defendem os animais, o que é muito estranho. Por isso, Inês... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Pois é, muitos se esquecem. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Francisca Rodrigues. A Coruja das Torres foi eleita em Espanha a ave do ano para 2018, numa votação popular que se realiza anualmente desde há 30 anos. A iniciativa, começada em 1988, destaca, desta vez, uma espécie que sofreu uma descida de 13% em território espanhol durante a última década, mas que, em alguns pontos do país, chega aos 50%. Está em causa a situação das áreas agrícolas, que nos últimos anos têm sido afetadas pela perda de habitats, pelos efeitos da agricultura intensiva e ainda pela desertificação do meio rural. Em silêncio, como quando voa, esta espécie avisa-nos desde há anos sobre a perda gradual da vida no campo. A má situação de avifauna agrária é um aviso para fortalecer social e habitualmente o meio rural. As grandes ameaças para as corujas das torres, em Espanha, ligam-se à radical transformação do meio agrário, cada vez mais ocupado por grandes superfícies de monoculturas, muitas delas de regadio e com menos presença humana. Resultados? Perda de biodiversidade nos campos, contaminação, menos diversidade de habitats e menos alimentos, que se aliam ao envenenamento secundário das aves. Por outro lado, as corujas perdem lugares tradicionais para nidificar, como campanários, casarios e quintas. Aumentar a biodiversidade no meio rural é prioritário para alterar esta situação, o que passa por instrumentos legislativos como a reforma da política agricultura comum. Ainda não é conhecida a ave do ano 2018 para Portugal. Ficamos a aguardar. Muito bom. Esta menção da ave do ano normalmente é para chamar a atenção para a preservação da importância das espécies. Rádio Boa Nova. Nobody's saying our neighborhood's a Garden of Eden, but it's been a good home to me and my kids, who I'm proud of, because every single one of them reminds me a little bit of me. Ficamos agora com a sugestão de séries com o Gonçalo Branco. Boa tarde, caros ouvintes. A série de hoje é Shameless, de John Wells, a série é transmitida no canal Showtime. A série estreou em 9 de janeiro de 2011, cada episódio tem cerca de 45 minutos e é uma série de drama e comédia. A série retrata a família disfuncional de Frank Gallagher, um pai solteiro com 6 filhos. Enquanto ele gasta os seus dias a beber ou em busca de desaventuras, os seus filhos aprendem a cuidar de si mesmos. Os produtores da série procuram destacar como é que o alcoolismo de Frank afeta a sua família. A série está atualmente na 7ª temporada e esta é uma série de bastante sucesso por retratar uma família com uma vida caótica e diferente do normal. Se o ouvinte gosta de séries de comédia e drama, esta é com certeza uma série que não pode deixar escapar. Our little ship. Good night, Daddy. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com uma sugestão de visita com a Catarina Lopes. Desta vez, porque estamos com pouco tempo, só vai sugerir mais uma aldeia histórica. Não é assim, Catarina? É verdade. Hoje vou falar de Castelo Mendo. Castelo Mendo tem as muralhas e porta flanqueada por torres e recorda-nos a sua participação na Guerra da Restauração. Ainda sobrevivem edifícios dos séculos XV e XVI e uma bela igreja paroquial, mas parte da fortaleza foi destruída durante o terremoto de 1755. Vale a pena uma visita à Rua do Forno para calcorrear a calçada medieval e ver as fachadas quinhentistas. Boas visitas! Muito bem, ficamos hoje para o próximo fim de semana com esta sugestão e depois ficam as outras para os programas seguintes. FM Boa Nova. E agora passamos a uma sugestão de leitura com a Liliana Silva. Boa tarde, caros ouvintes. Esta semana sugiro a obra Cidades de Papel, do escritor John Green. Este é o terceiro romance do escritor, publicado a 16 de outubro de 2008. Neste livro, o autor narra a trajetória de Quentin Jacobson, um menino habituado a uma rotina certa e com uma vida monótona, e Margot Roth Spiegelman, a sua vizinha por quem é perdidamente apaixonado. Quentin e Margot tornam-se inseparáveis e, certo dia, numa das suas viagens ao parque, encontram o corpo de um homem que aparentemente cometera suicídio. Com o passar do tempo, os jovens vão se afastando e estão agora no colégio. Margot torna-se a rapariga mais popular da escola. É alvo de inveja de todas as raparigas devido ao seu cobiçado namorado. Ao contrário da jovem, Quentin, ainda apaixonado pela sua vizinha, vai alimentando à distância a esperança de ficar com a jovem. Toda esta situação modifica radicalmente quando a jovem entra pela janela do quarto de Quentin e vira a sua vida de cabeça para baixo. Margot aparece com o rosto pintado de negro e fantasiada de ninja. A jovem convence o amigo a embarcar com ela no que parece ser uma noite de aventuras, mas que na verdade se trata de um projeto de retaliação contra a namorada e as melhores amigas. No dia seguinte, Quentin vai como sempre para o colégio e descobre que Margot simplesmente desapareceu. Entretanto, depara-se com alguns indícios e decide iniciar uma investigação por conta própria para encontrar a amada. À medida que avança na sinuosa investigação e chega mais perto de Margot, mais longe fica da visão idealista que tinha da jovem. Apercebe-se então que a menina não é tal e qual como tinha imaginado. A partir deste momento da narrativa, somos convidados a partilhar das angústias e incertezas de Quentin, uma vez que Margot dá um nó na vida e na cabeça do jovem. Esta história faz-nos meditar sobre quem são, de verdade, aqueles que nos cercam e o quanto nós sabemos realmente sobre eles. Aconselho vivamente a leitura desta obra. Prometo que não se irá arrepender. Muito bem. Ótima sugestão. Rádio Boa Nova. Nas notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, sugerimos aos nossos alunos que participem no Concurso Nacional de Leitura. Devem se inscrever nas bibliotecas escolares o mais brevemente possível e devem ler o livro escolhido para o vosso ciclo. A 12ª edição do Concurso Nacional de Leitura cumpre-se entre o dia 20 de novembro passado, data oficial da abertura, e o dia 10 de junho, data da celebração da língua portuguesa. O objetivo central do Concurso Nacional de Leitura é estimular hábitos de leitura e pôr à prova competências da expressão oral e escrita que nós sabemos que são fundamentais nos nossos alunos. Escola e o Meio. Terminamos assim este Escola e o Meio, que foi riquíssimo, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Catarina Lopes, Daniela Lopes e Daniel Pereira. E hoje teve a participação especial do Pedro Oliveira e da Maria Beatriz Brito. Despedimos-nos até ao próximo programa, desejando a todos uma ótima semana. Quero dar um beijo à Wonder Woman, passear na selva com um puma. Vou subir ao topo da Torre Eiffel. Saltar um muro de Berlim e chegar a Marte de Zeppelin. Da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.